Bem-vindos, caçadores do animal. Agora no comando, os tops DJs. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Agora. E aí, Florentina! Galera do Gigante! Bora começar desse jeito, então! Festa! E domingo vai acontecer a gravação do nosso DVD lá no Porto de Marés. E eu já te convido pra curtir essa festa, que vai ser uma festa que vai ficar gravada nas memórias, no coração da galera. Meu amigo Maílson da família Roxon, sente só como é que vai ser essa parada domingo, domingo, domingo, vai! Yo, yo! Brothers Gordo e Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Vamos juntos assim agora! Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor, e em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu, pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E a galera vai dançando assim, ó. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão, mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você, tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo, você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo. É te fazer feliz e ser feliz com você. O animal da floresta é sucesso assim. É o gigante crocodilo. Vamos mais uma. E aí? É crocodilo. Pode crer, bora ser pequeno, bora pra cima. E meu parceiro Cristian Brito também já na área. Vamos dançar marcante. Amigo Patriquinho, ele conhece. E o meu parceiro Piratinho do Comércio, comemorando o aniversário, meu grande amigo Bruninho. Ele dá valor. Bora, Maílson, bora, minha família Roxon. Rogerinho da Bros, o caçador Hugo também da bonequinha. Um abraço especial do Dinho. Dinho. Consigo controlar, vou dançar, curtindo o som. E aí? O águia de fogo. E meu só de boa. Tá Bruno Vermelho e você. Só uma farra hoje aí, né? É aniversário da primeira dama do Bruno Vermelho. E a festa tá bonita, muito obrigado. E aí, Rodrigo da equipe Singo. E o queijo do Globo também tá aí. Parceiro Pipirinha Crocodilo. Crocodilo, Crocodilo Prime. Isso, dance, vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Eu te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai das estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Então, meu amor, e te faço suar. Tem amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Tem amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Gordo, Edinho, Pressão. Os DJs que fazem a diferença. Diferença pra no ar! As Croco Show. Esse fã clube que tem história com o Crocodilo. E aí, Paulo Colucci, te liga que é só marcante, filé. Crocodilo. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. É pra viajar no som. Faz o que preciso for. As mercenárias. Até te peço. Olha, Cauane Braga, um abraço pra você, Cauane. Me diga onde você está. E aí, meu parceiro Thiago da Redley? Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você, curtindo o Patrick Megazord. Em companhia do meu grande amigo Meio Diazinho. Seja bem-vindo, Meio Dia. E o meu parceiro DJ japonês tá comigo. Uhul. E nosso amigo Bismarck de Almeida. Um abraço pra você aqui dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. O japonês do rock. Um abraço você, japonês. Eita, que tá bom demais assim. E o nosso amigo Pato, o empresário Denilson Santos. E aí, o Washington Leão. É mais um pra tua coleção, garoto. Nossa história gigante de amor, eu sei. Crocodilo, hey, não acabou. E nosso parceiro Alex do Lange. Sem querer. Já aqui na minha direita, um abraço pra você, Alex. O Dói do Barreiro, o Tito Pirada. Você chorou, fui eu. Eu não escuto. A dona Érica, a Larissa Beltrão. Abraço especial do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E aí? Não pude imaginar. E aí, Mauro GDS? Amigo Marcos do Palio Rebaixado. Amiga Ana Júlia. Fiquei com medo. O Marlon dos Arrastados. Mas hoje. E o André Ricardo Formigão. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou. Alô, Hernani do Bar. Peguei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. E bora detonar mais uma agora desse jeito. Arrepiadinho, Bração. Não alivia. Já comigo. E a minha amiga Jamile. Ela já confirmou domingo. Porto de Maré. Eu RL Evento, ele é só a primeira dama. E o meu parceiro Hulk. Esse é o mês de comemoração do aniversário da família Rockson. Hoje é a segunda parte. Quinta-feira é a terceira parte. E domingo é a quarta parte. Uma vai dar resultado. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. O animal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Crocodilo. Como a mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Cal, cal, cal, cal, cal. E a galera vai dançando marcante. Olha o caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, vai! Te liga! Pega, meu animal! Eu não paro de pensar em ti, você vive no meu pensamento. Pra cima, bolão da Maggie! Olha o piratinha do da TF por aqui, ó. E a galera do comércio. O nosso parceiro Coelho, um abraço, Coelho. O Daniel Cardoso também tá na área. Hoje é aniversário do Bruninho. Onde o Cosmo também tá comigo, um abraço. E é sempre nome da loja Josi Modas. E já me use de no telão, Nenê. Calidinho Pressão. Os brothers Dinho Pressão e Gordo fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Agora. Amigo Salgadinho, o vento forte, amigo de tempo de escola, meu irmão. Me lembro desse amor. Pode crer. Quero uma chance pra gente ter aquele lance de novo. Vem para os meus braços, que eu preciso do teu amor. Ui, baby. E em nome da Anas Boutique, a boutique mais top de Guaraci no telão, Nenê. Meu parceiro Giga. Vamos furar olhos da pedreira. A gente vai se amar. Vamos furar olhos, eu sei que pedi a rezar. Furar olhos da pedreira, a gente vai se apaixonar. Vem furar olhos, a tinta vamos lá. Furar olhos da pedreira, a gente vai se encantar. Vamos furar olhos, eu sei que pedi a rezar. Furar olhos da pedreira, a gente vai se apaixonar. Mãos, Gordo e Dinho Pressão. Vai, gigante. Meus pés não tocam mais chão. Meu parceiro Quinho do Rock. E a notizão da minha. E aí, Quinho? Coisa sem sentido. Meu amigo Júlio Reis. E hoje estou bem. Tá na área. Sofrimento vem à noite sem dor. E nosso parceiro Patriquinho. Ameniza minha. E os incríveis da Nike também por aqui, ó. Quando o dia é claro. Bora, Patriquinho, é velho agora, esse garoto. Eu preciso ter olhado do corpo pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero. Crocodilo. Eu tenho sorriso e meu choro, eu devo te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o pé. E quem gosta de marcante é o nosso parceiro patrocinador Joel do Gelo. Lá do telão do animal. Vai, vai, é agora, Molinho. Crocodilo Prime, o toca tudo do Pará. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Comandando animal assim, assim. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. Aqui. Fiz juras e promessas que fizemos. Chiquinho. E a Fia Super Angura aqui também. Preciso de um tempo. Pode crer. Mas eu não quero nem te perdoar. Como é que é? Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim. E aí, Samara? Você fez meu calor. Quero te ver, meu beijo é flor. És minha vida, meu amor. O Rogerinho falou, gordo, domingo eu já tô ansioso. Eu tô doido pra conhecer o novo Porto de Maré. Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embalo aqui, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Agora meu parceiro Dentinho, você é o fiel. Sonda pesada. É o comando, tá na área. E fazia festa, a galera gosta e dá valor. Andam só as balas e povão agitam. DJ Zé e esse Juninho são show. Salvador Bazuca, o Thiaguinho dos Garoto Red, Dona Sabrina, meu amigo Cine Carvalho, você a sua loira. E olha o meu parceiro Alex Super Pânico, velha guarda de segurança, eu tô na área. Drive, drive, drive. No coração, a emoção de estar aqui. Amigo Denilson da Companhia Paulista, o Paulo Chicotada, o meu parceiro Binho da Sky. Ela vai decolar. Bora, Alexei, pra cima, garota e pipirinha. E o nosso amigo Jajá também. Desce a Super Angura. Pra cima, Jajá. Ele é poderoso, o poderoso. Como é que é? Ele tem o Júlio com o mestre de uma. Você vai voar. Parceiro Thiaguinho dos Garotos Red. É um show de som. Um abraço a você, Thiaguinho, e você, sua esposa. A multidão. Parceiro Vertinho. O Sidney Carvalho, sua esposa. Obrigado, Sidney. O Lono Bazuca é o nosso garoto do Red na área, sim. Seu coração. O é mais gostoso na beleza da nave que vai te encantar. Com o é mais gostoso. Agora um monte de ágata que veio pra balançar. E no nosso telão, a sorveteria e distribuidora Sabor da Fruta, meu parceiro Jefferson, o Júnior, o seu Gabriel, toda a família, e a panificadora Sabor da Fruta do Icuí, no telão. Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira, eu não saio só daqui. Aqui. O ritmo é quente, eu quero ver você. Tinho pressão. A som da batida, agita, vamos lá. Veio assim no comando do portal. Agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tingudim, tingudade, tem o Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, tem o Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. O Wesley manda ver mais, mais. Tingudim, tingudade, tem o Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, tem o Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. O Wesley manda ver. Federal já mandou dizer: arrepia, garoto! Bora pra cima que domingo vai ser assim no Porto de Maré! Arrepia, meu animal! Vai, gigante! E o nosso empresário Buqueca, o homem que comanda a família Marabá, também tá no telão! Crocodilo Prime. Aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que... E a galera vai dançando! Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Na cabeça, aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Alô, Cação Gordo. Feita solidão. Providencia um pacote gelado aqui. Maltrato o coração. Pro aniversariante Bruninho na retaguarda. Que é mesmo, amor não faz assim. meu parceiro Luvido. Ele dá o maior valor nessa sequência, hein, Luvido? Direto de Coraci pro Porto de Maré. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal. Me apaixonar. E no nosso telão, o Império do Bronze. Aonde você, rainha mulher? Vou te falar. Amiga Jaque, o Carlinho. Na passagem universal. É o bronze mais top da TF. Isso é amor. Você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Gordo e Dinho Pressão. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Olha a mãozinha em cima e canta bem alta, bora, vai! Porque me abandonou. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor não pode ter. Comigo vai ser mais ou menos assim, ó. Se resume na história do quarteto Maílson, Sassá, Gordo e Dinho Pressão, essas músicas aqui, ó. Dinho Pressão. Pra que brigar, se a nossa história de amor chegou ao fim? As nossas juras de amor são ilusão. O nosso amigo Queixinho. Todas em vão. O Pancrai. Hoje quero hoje. O de Maria. Amigo Gordo da Tartaruga. O Gordo já falou, domingo. Vivemos juntos. Eu tô nessa. Sem o teu amor. Amigo Ciro da TJ, amigo Léo Multimargas e o Bismarck Almeida. Você, sem o teu amor, a saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem você, estou no abismo da solidão. Não vai embora, só que o coração me diz como vou viver. Simbora, vem, vem. Digue, digue, dão, dão. Dinho. Pressão. Dispara e se destaca como um dos melhores DJs do Pará. Então bora pra cima, bora! Tirari, tirari, rarararara, madrugada. Tirari, tirari, rarararara, ui, tô velada. Tirari, tirari, rarararara, Futebol pelada. É Flamenguinho versus GDS. O bicho vai pegar. Bora. Eu tô carente. Pega, meu animal. Quem ganhar vai comemorar lá no Porto de Maré essa vitória. Tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu nosso amor. A paixão bateu forte dentro do meu coração. Com uma ciota light renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez pensar de Jimmy Lane, Portugal é tão agita. E vem. Nosso telão, a barbearia dos brothers, a barbearia mais top do Juruna, meu parceiro Ediazinho, o Leozinho, tá no telão. Quero ver o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Eu quero ver o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Será que tá aqui? Eu quero ver o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Rebola, vai rebolando, rebola. Dinho, pressão, maninho. A galera tá gostando, então detona mais uma. Diferente! Pega essa aparelhagem, linguagem, vibração, super som, imperial, drama som. É crocodilo. E o prega das aparelhagens. Se liga na contagem. E no nosso telão, o nosso amigo Nilson do chute certo. Olha o chute certo no telão. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Pega das aparelhagens. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Pega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega. E o açaí da Samarina, o açaí mais top do Guamá. Meu parceiro Natsu, tá no telão o açaí da Samarina. Mais top do bairro do Juruna. Crocodilo. Gigante. Come on, come on. 25, Leonardo Oliveira. E aí, Kid? Galera, não vou curtir pra meu parceiro Bruno Verdelho, aniversário da primeira dama. Vai, na minha conta já... O Leonardo já falou. Hoje é beijo pra todo lado, né? Puto é só mal, que você vai se dar mal, mal. Quer curtir uma boa, você vai pro Marajó. O som é tão suave que você vai se dar bem. Pode ter bebida, lá tem porrada, mas não faz o Marajó. Todo mundo é irmão. Quando aparece um satanás, a gente pega e põe pra fora, não entra mais. Você brinca numa boa, brinca uma legal. Foi pro pai do Marajó, que você vai se dar bem. Só na sexta, sábado e domingo, que a curtição é no bar do Marajó. Onde que fica esse bar do Marajó? Atrás de correio do bairro do Telegrafo. É o gigante Crocodilo! Deixa eu dar um super abraço aqui, meu grande amigo Tio Nildo. Alô, Tio Nildo! Pega, meu animal. Eu sei que vou encontrar o amor. Me faz a... E o nosso parceiro Caju. Sei que ele existe em algum... Homem que comanda o lanche do Caju. É o lanche mais top da Barão de Garapé-Mirim. Se liga aí, ó. Gosta é o Pipirinha. Eu agito. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro Crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal eu agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bora, Belinha! Um abraço pra você, Dudinho, assim! O Dijan do Riacho chegou chegando, moleque! É assim, tanto faz. Agora vai! Marcante, marcante, marcante! Não é o final, a gente dá certo! E aí, Fagner também, já na área, bora, Fagner! Pelos, um abraço aqui dos irmãos! Gordidinho, pressão! O corpo não pode acabar com tudo! Quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. E Academia Fisical, irmão, de um a partir de amanhã é a volta do Gordo Dinho. Academia número 1 do Guamá. Gigante, o animal. É difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que fazem toda a diferença. Aqui, Gordo e Dinho Pressão. Oh, eu sei. Porque a nossa vida é... Grande o supermercado campeão. Se transformou. Hoje nos fazendo uma visita. Tudo que eu quero é reação. E a abelhinha mais famosa do Pará. Não poderia ficar de fora dessa. Olha a boutique multimarcas aí, neném! Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Pelando pro colo, perdoa, amor, nos mansinhos. Um gigante Gordo e Dinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença. Quando eu te conheci, minha vida transformou. nosso amigo Gerente Murilo, o Claudinho, parceiro, Luanzinho da Mega Peg, o Chiquinho, o Gagá, o Gordo da Tartaruga, o Flamenguinho do Juru. Parceiro Robert, dos Fugitivos, ele e o meu parceiro Jonas. Nada vai abalar na área. O nosso amor, pois eu faço o que for. Meu bem, sem meus beijos eu sofro demais. Dá Lidinho pressão! Gigante. Dá-lhe a dentada, crocodilo, crocodilo. O toca tudo do Pará. Agora. Eu não consigo esquecer você. Eu não consigo ficar sem seu amigo Fabinho Ferrari. Minha amiga Maiane. Bora, cheque de CDs. Prepara que é mais um que vai estourar. E aí? Sofre o meu coração. Eu preciso ao menos ver você. Eu sei o que vou fazer. Te conquistar, eu vou te conquistar. Ariane Botelho, ela também tá no Gigante. Um abraço pra você. Quem manda é o Leonardo Oliveira do Super Usado. Ele mesmo. Agora. Amigo Biru, o Biru da Tato, o DJ Júnior, o Jonathan, lá do CDB. E o meu parceiro, o Thiago da Redley. Também dá mau valor. DJ, a dupla pressão do Pará. DJ, e aqui ao lado, meu parceiro Hulk, a sua primeira dama. Brasil. A mulher dos looks. É moleque. E aí? Alô, Thiaguinho! Domingo o nosso encontro é no Porto de Marés. Gordo e Dinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença.